da Rádio Fonte de Água Viva, exibindo nosso mundo sertanejo. Minha querida Miriam Teixeira, em Cuiabá, ouvinte da Tropical FM e da ABC Shalom. Nós temos duas afiliadas em Cuiabá que exibem nosso programa. Miriam Teixeira, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Alan Sérgio, da ABC Shalom, um abraço a todos da equipe aí da ABC Shalom, exibindo nosso programa. Aí meu amigo Dailton, comunicador, aí Dailton, os nossos amigos de Santa Rita de Cássia, no Estadão da Bahia, Super Rádio Atividade, exibindo nosso programa aí em Santa Rita de Cássia, no Estadão da Bahia. O Dailton, comunicador, e a todos vocês da equipe, muito obrigado, viu? A vocês pela parceria de sempre. Gabriel Rosa canta, tô livre, tô solto. Feliz, tô sem ninguém no coração. A minha vida vive livre de viver uma ilusão. Não sei por que eu demorei tanto tempo assim pra perceber que sem romance eu vivo mais feliz. Nunca tô só, tô sempre bem acompanhado. Tem sempre alguém de boa pra curtir desapegado. Love story, eu tô fora, chuchuzinho nunca mais. Tô em carreira só com convidados especiais. Tô livre, tô solto. Jogar aqua na pista agora. Passando o rodo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Tô livre, tô solto. Jogar aqua na pista agora. Tô passando o rodo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Vê! Tô feliz, tô sem ninguém no coração. A minha vida vive livre de viver uma ilusão. Não sei por que eu demorei tanto tempo assim pra perceber que sem romance eu vivo mais feliz. Nunca tô só, tô sempre bem acompanhado. Tem sempre alguém de boa pra curtir desapegado. Love story, eu tô fora, chuchuzinho nunca mais. Tô em carreira só com convidados especiais. Tô livre, tô solto. Jogar aqua na pista agora. Passando o rodo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, então agora eu vou escolher, ó. Essa daqui eu quero, tem cara de safada. Que pega e não se apega só por uma madrugada. Essa dali do lado, nem vou correr o risco. Tem jeito de menina que adora um compromisso. Tô livre, tô solto. Jogar a cara na pista agora. Tô passando o rodo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Eu tô livre, hein? Tô solto. Jogar aqua na pista agora. Tô passando o rodo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. O mundo sertanejo está no ar. Minha querida Maiusa Pereira, em Montezuma, Minas Gerais, não perde um só mundo sertanejo. Meu amigo Ricardo Souza, em Humaitá, no Estadão do Amazonas, Tânia Genizelli, a Celíria, a Sereni, todos vocês amigos de Humaitá ligados no nosso programa, pela rádio, ouvindo nosso programa pela rádio parceira, pela rádio 104. Um abraço ao Antônio Januário, todos da equipe. Minha amiga, minha querida Carla Antônia, em Goianésia, no Estadão de Goiás. Meu amigo Ed Santos, em Salvador, na Bahia. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Aline Souza, o Elinaldo Oliveira, a Sheila, o Luciano, o Rochinha, todos vocês amigos da Vanderlei FM, na cidade de Vanderlei, no Estadão da Bahia, exibindo nosso programa. Minha querida Alzirene Moura, em Taiobeiras, Minas Gerais, não perde um só mundo sertanejo. Um abraço, meu amigo Osés Cordeiro, o Fernando Antônio Girardi, a meu amigo Zé Canhoto, a Vanessa, todos vocês da equipe da Rádio Difusora AM, em Juara, no Estadão do Mato Grosso, exibindo nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Vamos até Juína. Nós temos a Rádio Atividade FM Juína, meu amigo Taliba Gonçalves e todos da equipe da Rádio Atividade FM em Juína, no Estadão do Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho. Minha querida Flávia Rodrigues, em Jaíba, Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. A Tainá Teodoro, em São José do Intueto, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Minha querida Maria Aparecida, em São Lourenço. A Bruna, em Passa Quatro. Meu amigo Reginaldo e a Fernanda, em Caixambu, sul de Minas Gerais, ouvintes do nosso programa, aí pela Rádio Cultura Sertaneja de Caçapava. São ouvintes da Cultura Sertaneja. Muito obrigado, viu? Caçapava, interior de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Vamos em frente no quadro Ao Som da Viola de hoje. Quem canta bonito? Rafael Silva, com a participação especial de Diego Valadares. É, Diego Valadares e Rafael Silva cantam juntos Passe Livre. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Você quer, não é certo pra mim. É melhor cada um seguir o seu caminho. Não podemos mais continuar assim. Até gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga e me olha, só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Dá pra cantar essa linda canção comigo, meu grande amigo e irmão Diego Valadares. Chega mais. Já cheguei, meu amigo, meu irmão Rafael Silva. Obrigado pelo convite e vamos nós. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, já estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Valmir Clabuchar. Todos vocês, amigos da Cultura FM de Salinas, Estadão de Minas Gerais. Um beijo para vocês aí, viu? Ô Simone Rosa, um beijo para você, viu? Sempre interagindo comigo pelo Facebook. Vamos até São João do Paraíso, onde nós temos a Paraíso FM exibindo o nosso programa com muito sucesso. A Silvana Machado, a Silvana Vitorino, a Jéssica, a Marlene, a Neuza, a todos vocês amigos, a Nath Pereira, a Lidiane Souza, a Elisângela Souza, um beijo para todos vocês, amigos de São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais. Audiência fantástica, né? Muitos e muitos amigos sempre interagindo comigo no Facebook, que são aí de São João do Paraíso, né? Moram aí nessa linda cidade e ouvem nosso programa pela Rádio Paraíso FM. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Os meus amigos Delmiro e Delmar cantam Pé de Cedro, clássico sertanejo. Vejo os cravos do jardim, só não vejo a onda branca, essa é beijada por mim. Essas flores que plantou é a dona do meu coração. Um dia essa mesma onda enfeitava seu caixão. Branca na igreja eu entreguei. Trocamos nossa aliança, nesse dia eu me casei. Mas com o passar do tempo, veja o que o destino fez. Levou ela pra bem longe, na solidão eu fiquei. Dele, vejo os cravos do jardim, só não vejo a onda branca, essa é beijada por mim. Essas flores que plantou é a dona do meu coração. Um dia essa mesma onda enfeitava seu caixão. Tardezinha, quando em casa eu cheguei, a mulher que eu mais amava, sem vida eu encontrei. A minha felicidade terminou, foi de uma vez. Dizem que o Mirão chora, muitos dias eu chorei. Vejo os cravos do jardim, só não vejo a onda branca, essa é beijada por mim. Essas flores que plantou é a dona do meu coração. Um dia essa mesma onda enfeitava seu caixão. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Rubens Gomes, da Rádio Talismã FM, todos da equipe da Talismã FM. Valeu, meu amigo Rubens Gomes. Obrigado pela parceria, tá, meu irmão? Vamos mandar mais alô aqui. Meu amigo Zeudir Queiroz, em Calcaia, no Ceará, também ligado no nosso programa. Minha querida Celiane Portilho, em Piranhas, Estadão de Goiás, os amigos da Rádio Satélite FM. J. Oliveira, todos vocês, amigos da Satélite FM, muito obrigado pela parceria, viu? Ô, Sirlene Vaz, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Comandando o meu fã-clube aí na cidade, né? Um beijo pra Sueli Oliveira, Fabiana Castro, Aliette Amorim, a Meiriane Mariana,

basta apenas um olhar, um beijo, um toque, pra eu perder o meu chão, ficar em choque, perder o sentido e a razão, desequilibrar o coração, não responder mais por mim. Basta um cheiro ou apenas um sorriso, pra eu perder o meu ar e o juízo. Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional, mas não tem jeito, é assim. Nunca vai mudar, vou me declarar. Com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Apenas um sorriso, pra eu perder o meu ar e o juízo. Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional, mas não tem jeito, é assim. Nunca vai mudar, vou me declarar. Com rosas, perfume, uma declaração, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Com rosas, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Não basta apenas um olhar, um beijo, um toque. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Mancha Negra, os amigos da Web Rádio Vitrine Musical em Taberá, São Paulo, exibindo o nosso programa. Valeu, Mancha Negra, um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Luiz Antônio, em Guarapari, no Espírito Santo, a todos vocês amigos aí de Guarapari. Minha querida Marli Santos, a Dona Aldete, todos vocês amigos do Coral Cantos e Encantos, todos ligados no nosso programa em Guarapari, pela Rádio Sim AM, nossa parceira aí em Guarapari, exibindo o nosso programa. Um abraço, Manfrine Gehrig, o Wallace, todos vocês amigos de Guarapari, muito obrigado. De todo o estado do Espírito Santo, ouvintes da Sim, Rádio Sim AM. Um abraço, Herbert Souza em Viana, todos vocês, o meu muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Minha querida Poliana Moura e a sua mamãe em Santa Luzia do Paruá, não perde o nosso programa. Meu amigo Francisco Evangelista em Bom Jardim, no Estadão do Maranhão também, não perde o nosso programa. A Débora em Bom Jardim, Minas Gerais, também não perde um só Mundo Sertanejo. A Célia Baltazar em Barra do Bugres, Maranhão. Os amigos aí da Rod Bem Bikes ligados no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Gino e Geno cantam. Você quer matar o tio? Ei, psiu, você quer matar o tio, né? Ei, psiu, você quer matar o tio? Ei, psiu, você quer matar o tio? Me olhando desse jeito, você vai matar o tio.

em Sapucaia, né? Sapucaia do Sul, Santa Catarina. Um abraço ao Jonathan Araújo, todos vocês amigos da Rádio Portal Serra, em Sapucaia do Sul, Santa Catarina. Um abraço, obrigado pela parceria, tá bom? Gustavo Lima canta pra todo mundo dançar. Gatinha assanhada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão, tá? DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdida a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdida a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer, vem. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Val Siqueira, locutor aí de Osasco, né? A nossa querida parceira Rádio do Vale FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, Val Siqueira, todos da equipe, todos nossos ouvintes, né? A dona Efigênia, a Roberto, o Messias, a Thaís, o Edilson, a Penha, a Luciana, a Deguinha. E a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Valeu, Val Siqueira, sempre interagindo comigo no Facebook, sempre postando o banner, divulgando o horário do nosso programa aí pela Rádio do Vale FM em Osasco, Estadão de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. João Pedro e Rafael cantam Quando Você Foi Embora. Um beijo para minha querida Suzy Maciel, a Eli Moreira, todos vocês amigos aí de São Paulo, capital, também que ouve o nosso programa. Um abraço do Damel, todos da Clipe.net, exibindo o Mundo Sertanejo aí com muito sucesso. Um abraço aos amigos da Rádio Transpaulista, Web e 93.3 FM de Osasco, São Paulo, exibindo o nosso programa. Muito obrigado aos amigos da Rádio Paulista FM, aí no Ipiranga, também na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa. Cantam João Pedro e Rafael, Quando Você Foi Embora. Quando você foi embora, eu disse pra você.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.